compadre. Rapaziada lá da quebrada gosta de som assim, ó. Bumbo, pode crer, tá ligado? É, mais ou menos assim, ó. Caixa, aí o bagulho trinca. Chimbal, é isso aí. O mugrezinho, pode crer. Um string pra fazer a festa. Tipo assim, Emanuel, quando nasceu, complicado seu parto. Quase morreu em Planaltina, veio morar pra terminar de se criar. A vida estava difícil, precisava batalhar. De manhã estudava, tarde ia trabalhar. Sua mãe passava roupa depois de lavar. Nunca mediu esforços pra terminar de se criar. Aí vem, nem precisa me apresentar. Quem tá ligado no que é, sabe bem. Um, dois, um, tá no ar, tá na veia, tá nos becos, tá nos olhos do considerado. Um, dois, um, que tá no estalo do três furos. Um, dois, um, se encontra até na ponta lá do baseado. Negão sentado com a morte, meio desligado. Aí o cabrito mete o cano na sua cara. O tanto eu suspeito em falar que somos ainda mais forte gangsta. Não pelo jeito de expressar, ferro na cinta é fácil andar. Moreno, cor de homem, se está armado, some. Tem a fome no dedo e o medo na mão. Fazer contagem, puxar o cão. Uma bala na agulha, pá. Duas balas, pá, pá. A noite estava escura, parecia tudo bem. Ele saiu bem arrumado, foi encontrar alguém. Andando pelas ruas com a sua liberdade, nos encontramos na pracinha da cidade. Vamos acender, ficar na paz. Nesse sentido, meu rapaz, guindaste 121, está na paz, está na paz, está na paz. É, pode crer. Alguém de mala me chamou, não estou nem aí, não tenho mais aqueles sonhos loucos, minha maneira de pensar. Agi, se desfez, mudei de vez. Aquela vida era uma vez, mais mala cada vez, cada vez. Pipoco no coco, muito louco, louco, louco. De menor arrasta um corpo, matou de novo. Nós sabemos o que acontece, seu moleque lá no beco cresce. Um, dois, um, ladrão, ligeiro. O bom malandro sobe o morro no desespero. Outra vez, vai vendo o que a injustiça fez. Cabe a nós um devoto e você. Aí bom homem, te procuro nas ruas, não consigo ver. Confuso no pensamento, infelizmente a dependência acaba com você. De repente você se encontra aqui por perto, tudo certo. No horizonte das drogas você depara com um grande deserto. Aí maluco, compreende agora, entende a nossa mente. Só tem irmão metendo assalto, estamos frente a frente. Com macros, com a merla, com o pó, polícia não me engana. É, guindaste 121 agora vai levar aí. Escuta aí, Distrito Federal, pra que brigar? Deixa o cana violência pra lá. Nego boy foi jogado, 121 foi assinado. Vacilão na papuda, vai ser visitado. Mas agora não vai dar, porque meus dias já estão contados. Mas não estou nem aí, para aqueles que querem me ver no buraco. Indignado com a injustiça, onde tudo o que se conquista sempre às custas de alguém. Cheio dessa malandragem que contamina a cidade, faz o nosso povo de refém. We'll be right back.